caso ou que emoção. Histórias e episódios de montão. Navegando no balão, vamos voar. Descobrindo aventuras sem parar. O balão azul é só embarcar. Com os amigos vamos explorar. Histórias incríveis, lugares sem igual. Juntos vamos descobrir, é sensacional. Balão azul, oh, que emoção. Histórias, episódios de montão. Navegando no balão, vamos voar. Descobrindo aventuras sem parar. Pelas nuvens vamos viajar. Em busca de tesouros sem parar. Coragem e união, ao que temer. No balão azul vamos sempre vencer. Balão azul, oh, que emoção. Histórias, episódios de montão. Navegando no balão, vamos voar. Descobrindo aventuras sem parar. No balão azul, cada dia é uma surpresa. Com muita diversão, a vida é uma beleza. Juntos vamos.